sou o Guga e esse é o GugaCast de volta das férias de julho. Foi incrível. Foi muito bom passar esse tempo sem gravar, mas fazendo um monte de outras coisas. E quem também ficou muito tempo sem fazer nada? Rafael Mafra. Olá, personas! Ah, não, esse é do Caio. E aí, pessoal, tudo bem? Você esqueceu? Esqueci. Férias, né? É, a gente fala esse negócio de férias, mas é triste, porque aí as pessoas acham que a gente tá realmente de férias. Eu vou ter que dar um outro nome pra isso, tipo, dias de planejamento. Fechado para balanço. É, balanço. Boa. Perfeito. Porque as pessoas têm que entender que não é, tipo, igual os alunos que saem de férias em julho. A gente é igual os professores que se trancam na sala dos professores e lamentam a existência. É. Quer dizer, e planejam o próximo semestre. Você pode chamar também de pausa criativa. É, mas não é, cara. Porque a gente trabalha o dobrado. A gente grava muito mais. Tá um momento de trabalho intenso. É. Mas o fato é que a gente voltou dessa pausa e a gente já voltou comemorando essa belíssima data, que é o Dia dos Pais. Então esse é o tema do episódio de hoje. A gente vai falar sobre histórias de pais. Eu não li as histórias, então foi o Rafael que escolheu todas as histórias. Então existe uma grande chance de ter uma história assim. Essa é uma história de uma exploração de caverna que eu fiz com o meu pai. E aí não é sobre o pai, é só sobre a exploração de caverna. Ou então, isso aqui é o que eu acho sobre o filme Kill Bill, porque tem um personagem, meu personagem preferido é o Pai Mei. Aí como ele é um pai... Cara, isso teria sido incrível, essa história entraria mesmo. É... Mas é possível, não nego. Não estou negando nada. Aliás, Rafael, essa ideia da gente fazer o segue, né? Fazer essa ligação entre um assunto e outro, é até legal pra eu te dar uma notícia aqui. A gente tem um novo patrocinador nesse programa, que é a Alura. Caraca! Demais! A Alura tem mais de 50 cursos de gestão de marketing, mais de 100 cursos de inovação e gestão em administração. Tem curso pra caramba, curso que você aprende de verdade, assim, que ensina a técnica de verdade específica ali que você tem que aprender. E, cara, isso pode fazer a diferença na sua carreira. O curso é rápido, você aprende rápido, e você pode subir um degrau na carreira muito rápido com isso aí. Sensacional. Não é? Muito bom, cara. Pois é. Então agora, toda vez que a gente falar alguma coisa que tenha ligação com administração, com gestão, com marketing, quando a gente falar alguma coisa no programa, a gente tem uma brincadeira aqui que é falar o Momento Alura. A gente falou isso, opa, Momento Alura. E aí a gente relembra isso. Ok. Que a Alura tem mais de 50 cursos de gestão de marketing, mais de 100 cursos de inovação e gestão. Cara, tem curso pra caramba lá, não consigo nem contar quantos cursos tinha. E todos eles são disponíveis numa assinatura só, numa matrícula só. Você paga, você tem acesso a todos os cursos. E no nosso link tem 10% de desconto. Sensacional. Demais, né? alura.com.br/promoção/GugaCash. Vai nesse link, lá tem 10% de desconto. E, cara, sua carreira pode mudar a partir daí. Muito bom. Beleza, continuando aqui. Sabe onde não houve férias, ou pausa criativa, ou fechamento para balanço, ou reunião da sala dos professores, nada disso? Aonde não houve? No grupo secreto do GugaCash, cara. Lá não Sim. parou nem um minuto. A gente fez um monte de conteúdo exclusivo, um monte de mini GugaCast, que acho que nem foi tão mini, um monte de coisa. E, na verdade, continua. A gente fez e continua fazendo. Tanto é que essa semana a gente vai falar sobre as nossas histórias de pais, né? No ano passado a gente trouxe aqui o nosso pai, Dr. Márcio. Foi demais. Foi incrível, foi a realização de um sonho. E nessa semana a gente vai contar as nossas histórias sendo pais, né? Exato. Porque, por incrível que pareça, isso aconteceu e continua acontecendo. Para azar da natureza. E essas histórias são exclusivas para quem assina com o PicPay, o canivete suíço dos meios de pagamento, aquele que resolve toda a sua vida, aquele que paga seus boletos, aquele que divide a conta com os amigos, aquele que, sei lá, faz tudo que você precisa fazer em termos de pagamento. E uma coisa que ele faz, a melhor coisa que ele faz, a coisa mais surpreendente do canivete suíço de pagamentos, que é o PicPay, é pagar a sua primeira mensalidade do grupo, né? Você paga R$15 e o PicPay te devolve R$15. É inacreditável. É, tem umas regrinhas lá, você não pode usar outros cashbacks, assim, tem umas coisas assim, mas em geral, ele te devolve R$15, sai de graça, ou seja, não tem motivo pra você não fazer. Você tá aí pensando, pô, mas não quero gastar essa grana, não tem motivo, vai lá e faz, porque a grana volta. E aí você fica lá um mês, tem mais de 600 conteúdos lá pra você ouvir. E se eventualmente você pensar que, ah, não, beleza, eu ouvi tudo e tal, aí você sai, tudo bem, não tem problema, nenhum ressentimento. Agora, se você curtir, você fica lá. Exatamente. E para você fazer isso, você precisa ir em gugacash.com/assine e aí você vai descobrir como assinar pelo PicPay ou como assinar pelo Olo e você vai poder acessar também o Facebook e você vai saber como funcionam as assinaturas internacionais. É, porque o pessoal sempre pergunta, ah, mas eu moro fora do país, ah, mas eu quero fazer pelo Olo, porque eu tenho Android, ah, mas eu quero fazer pelo Facebook. Tá tudo lá, googlecast.com/assine, lá tem as informações para todas as coisas que você precisa fazer e vai dar certo. Só vai lá que vai funcionar, beleza? Sim. Então é hora da gente ir pro nosso querido jogo. Cemitério de Ideias. Nesse Dia dos Pais, eu tô trazendo aqui pro GugaCast aquele que me deve presente de Dia dos Pais. Eric Mafra, e aí, cara? E aí, sou eu de novo. Vamos matar umas ideias. Você é uma presença muito querida aqui no programa. Ah, que bom. Que bom que você tá aqui pra... Esse pode ser o seu presente de Dia dos Pais pra mim. Ok. Tá aqui preenchendo esse espaço. Cemitério de Ideias é um quadro que eu criei com o Eric, porque a gente tem muitas conversas, e nessas conversas a gente tem muitas ideias, mas a gente não pode realmente colocá-las em prática. Uhum. Mas a gente não queria deixar elas morrerem com o tempo, então a gente resolveu trazer elas pra cá, pra que elas finalmente tenham um lugar pra descansar em paz eternamente. Uhum. É isso. Eric, eu tava tendo uma ideia que eu trouxe pra morrer aqui. Eu fiz uma entrevista para uma escola onde eu pretendo estudar nos próximos meses, e nessa entrevista tinha uma pergunta assim: com que pessoa, viva ou morta, você gostaria de jantar um dia? E você tem 30 segundos para... É por vídeo, assim, você tem 30 segundos para se preparar para a resposta, sabe? Então não dá para pensar muito, assim, eu não sabia que ia vir essa pergunta. Eu provavelmente escolheria alguém de música, sabe? De filme, de livro, alguma coisa assim, que fosse realmente... Eu não ia desperdiçar esse momento, essa chance... Pra fazer algo pra escola, entendeu? Uhum. Não que não seja importante, mas porra, olha, né? Mas só que você tem que responder alguma coisa que vai impressionar o entrevistador e tal, pra você ser aceito na universidade. Eu respondi que seria o David Ogilvy. Quem é David Ogilvy? É o fundador de uma agência de publicidade, uma das primeiras e tal. Uhum. Foi legal, valeu a pena, assim, porque foi uma boa coisa. Eu li todos os livros dele e de fato eu gostaria de jantar com o David Ogilvy um dia. Uhum. Se isso fosse possível. Mas, na real mesmo, eu escolheria, sei lá, o Renato Russo, que é o principal compositor da Legião Urbana, banda da minha vida. Sim. Ou, sei lá, eu escolheria alguém assim, mas ali pra entrevista eu falei David Ogilvy. Só que aí eu pensei o seguinte, e essa é a ideia que vai morrer aqui. Se eu chamasse o Renato Russo pra jantar comigo, muito provavelmente ele ia achar uma merda. É, esse é o ponto. Todas as pessoas da música iam achar uma merda. Deve ter uma ou outra que não ia achar. Tipo, o Dimebag Darrell. O Dimebag Darrell não ia achar uma merda porque o Dimebag Darrell tá louco o tempo todo. Explica pra nossa audiência quem é Dimebag Darrell. Dimebag Darrell é um cara que ficou muito conhecido no começo da carreira dele por cagar num balde enquanto ele estava tocando. Na sua banda Pantera. Era pra você ter falado assim, é o guitarrista do Pantera, mas tudo bem. Uh-huh. Que bom que você compartilhou também essa informação. Pois é, então, mas a maioria deles... Ou o Jim Morrison. O Jim Morrison tá sempre noiado o tempo inteiro. Ele está naturalmente louco de ácido. Então ele não ia achar uma merda estar conversando com uma pessoa completamente aleatória. É, talvez não. Diferente do Robert Plant, ou do Renato Russo, ou de qualquer outra pessoa. E o Robert Plant nem tá morto. Ah, é? Então, pois é, então, se o Robert Plant tivesse que vir jantar comigo, ele ia achar uma merda. Uhum. Provavelmente. Né? Ele, puta que pariu, lá vou eu ter que ir mais um aluno dessa escola, que eu sou obrigado a ir jantar, porque o cara decidiu. Onde que vocês iam jantar, se vocês fossem com o Robert Plant? Putz, cara, eu acho que o Robert Plant é vegetariano, hein? Teria que ser, sei lá, em um restaurante de massas, talvez. Você falou que ele é vegetariano porque o nome dele é Plant ou ele é mesmo? Aí seria o contrário, né? É. Aí você tinha que levar ele pro meio do mato pra ele absorver a energia do sol. Se ele fosse uma planta. É. Não, mas se ele levasse o nome dele em consideração, ele não comeria outras plantas. Então ele comeria Sim. só carne. Aham. Uhum. Ou só... Como uma planta carnívora. É, ou só faria fotossíntese. Ele só comeria mosquitos. Aham. Uhum. Robert Plant, eu vou levar você pra jantar aqui por conta da escola e tal. Não, eu só como mosquitos. Mas então, o fato é que eles iam achar uma merda e eu fiquei pensando nisso. Porque, primeiro tem isso, né? Você escolhe o restaurante... Se eu tivesse que escolher, eu ia escolher um restaurante que eu gosto. Sim. Agora, imagina o cara voltar da morte... E né? Ele tem que passar essa tarde com você. É. E não com a família dele. É até cruel, né? É. É até cruel. É muito triste, cara. É muita crueldade fazer isso com uma pessoa. Talvez essa devesse ser a resposta da universidade. Olha, eu ninguém... Porque isso seria muito cruel com qualquer uma dessas pessoas. É. É assim que você ganha uma bolsa de estudos. Outra coisa, tá bom, vamos supor que isso aconteceu. Uhum. Vamos supor que em algum momento Deus chegou pra uma dessas celebridades mortas e falou assim, ó, é o seguinte, você tem uma chance aqui de poder voltar pra fazer uma refeição com um estudante aí. Você topa? Você pode não topar. Aí o cara fala, pô, melhor que nada, né? Vou lá, eu topo, beleza. O que, que eu ia falar com esse cara? Ou o que, que ele ia, sabe, tipo, primeiro que eu ia perguntar zero da obra dele, eu ia perguntar, cara, o que, que acontece lá? Ah, é. Então, Google, eu vim aqui te inspirar aqui na sua nova... Agora que você vai fazer uma pós-graduação e eu vim te inspirar aqui. Eu falei, não, cara, tá maluco? Eu quero saber o que, que acontece depois que você morre. Uhum. Já que você tá aqui. Quem te trouxe aqui? Com quem você falou? É. Sem contar que no limbo, sei lá, é. No infinito, no paraíso, no inferno, onde essas pessoas estão, o cara que é mais chamado pra jantar com estudantes deve ser tipo um Instagram, sabe? Ele é o cara mais popular. Ah, é? Tipo, ele tem mais likes. Sim. Tipo, o Jim Morrison deve ter vários likes, sabe? Ele uh-huh. vem jantar no mundo dos vivos várias vezes. Uh-huh. E aí, tipo, tem, sei lá, tem um cara lá que não era tão conhecido e ele fica meio... É. Ele fica meio tipo eu e você agora, nesse momento. É, ele fica tipo, ó... Tá lá na expectativa, né? E a pessoa que vai jantar com o estudante agora é o Jim Morrison. Então, ah, todo mundo... Tá todo mundo... E ele, yes! É. Tem uma fila, você tem que pegar uma ficha quando você morre. Outra coisa é que, cara, a gente tá falando aqui de comer no restaurante de massa e etc, mas alguém pode falar assim, não, quero comer aqui uma feijoada completa, roots. É, num boteco todo fudido. Quem seria a pior pessoa pra se levar num boteco todo fudido? Ah, uma pessoa que já morreu? Né. Ah, não sei, cara, tem uma galera que ia até gostar, né? Uhum. Renato Russo? Não, Renato Russo acho que não. Renato Russo é um cara muito time. Já pensou em levar o Michael Jackson? O Michael Jackson, uau, eu estou aqui na minha mansão. Não, você tá aqui no Beco do Cotovelo. Bar e lanches. Isso. A gente vai comer uma feijuca completa aqui, com nariz, pé de porco, língua. Rabo de porco, língua. Ó, a orelha tem até o pelinho aqui nela. Aqui nos Estados Unidos, outro cara que seria mega popular no concurso de jantar com os vivos seria Lincoln. Ah, Lincoln. Ia ser muito engraçado porque ele ia pirar na cuca, ele ia ficar louco, ele ia ficar, caralho, o que que tá acontecendo aqui, meu Deus? Ia ser muito legal, né? Então tá. Então tá, Guga, tá aqui você pro seu jantar com o Lincoln. Aí você senta assim, aí aparece o Lincoln, aí você tá... Ah, meu Deus! Calma, Lincoln. Calma, cara. Você quer mais pão? Ah, meu Deus! Aí quando ele começa... Ele começa a se acalmar, assim, né, tipo... Que ele acabou de voltar do mundo dos mortos. E apareceu no Outback, sei lá. É. Aí chega alguém assim, olha, tá aqui o pão australiano. Essa cebola aqui custa R$30. Cebola! Talvez esse deva ser o... Essa teria sido uma boa resposta também na entrevista da escola. Olha, eu jantaria com todo mundo, menos o Lincoln. Porque ele só ia chegar lá e ficar gritando. Uma outra ideia é a gente trazer alguém que ninguém gosta só pra gente dar uma lição no cara. Ao invés de trazer alguém legal, estragar a pós-vida desse cara. É verdade, porque... Pelo que a gente tá falando aqui, isso é muito mais uma punição pra essa pessoa do que um prêmio claro. pro estudante que tá falando isso, né? Então o que você tá dizendo é trazer um, tipo, um criminoso, alguma coisa assim. O Charles Manson. Charles Manson. Trazer o Charles Manson pra... Só que se a gente trazesse o Charles Manson, tinha que ser num lugar que não pode tocar Beatles de jeito nenhum. Porque ele ia pirar. Ele era fã dos Beatles, é isso? Ele começou a matar as pessoas por causa de Helter Skelter, você não sabia? Não, não sabia. Você quer contar a história de Charles Manson? Não, claro que não. Mas... Vamos levar ele pra um lugar fudido ao invés disso. Entendi, pra um lugar assim, tipo, comer um cachorro quente no posto. É. Comer um espetinho de camarão, assim, no estacionamento. Aí é até bom, porque o cara... esse cara janta no colo do capeta todo dia. Agora ele vai jantar no sovaco do capeta. Ia ser até legal pra ele. Deve ter um lugar chamado Sovaco do Capeta Bar e Lanches. Vamos para as histórias, Rafael. Vamos, mas não para as histórias que a gente vai ler, mas sim para as histórias que a gente vai pedir. Ah, ok. Nós estamos precisando de histórias pro Dia do Sexo, que está chegando. É sempre um momento marcante do ano. E tem que caprichar, hein? Tem que caprichar, não há limites. Também não há limites para histórias das antigas. Pode ser tão antiga quanto você for capaz de contar uma história. É. Pode ser a história mais antiga da sua família. Pode ser de um dinossauro. Pode ser de um dinossauro, se você lembrar. Da sopa primordial. Sim, que tinham os coacervados na sopa. Se você era um coacervado, tava lá e lembra. Uhum. Você pode escrever. Uhum. E queremos também histórias de Dia das Crianças. Que aí é só de criança, eu não tenho uma piada pra isso. Ah, mas a gente pode dizer que podem ser histórias fofinhas, podem ser histórias tocantes, podem ser histórias engraçadas. Uhum. Mande histórias de quando você era criança, ou das suas crianças, ou de alguma criança que você conhece. Vamos celebrar esse dia também. É, ou uma história de plano infalível. É, com o Maurício de Souza tem dado certo há anos. Há muitos anos. Tá vendo? Essa é a infalibilidade do plano. Caraca, eu nunca tinha percebido. Tá bom, chega. Não, espera aí, que eu acabei de perceber isso. E eu preciso de mais um tempo pra digerir a informação de que o verdadeiro plano infalível é escrever sobre planos infalíveis. Beleza, acho que agora eu tô preparado. É, e a verdadeira feiura do Capitão Feio está no seu coração. É, mas isso eu já sabia. Vai, lê a primeira história aí, então. A primeira história se chama Benjamin Franklin. São os Founding Fathers? São os Founding Fathers. Mandou bem. Que melhor homenagem aos pais do que os pais fundadores, não é mesmo? Boa ideia, mandou bem. Lê aí a história Benjamin Franklin. É, fala Guga, Rafa, Caio e provável convidado quântico. O meu nome é Marcelo Júnior, tenho 22 anos e vivo em Salvador, Bahia. Quando vi a oportunidade de mandar e-mail para o Dia dos Pais, não podia, de maneira alguma, deixar de compartilhar as histórias e peripécias sobre a vida do meu pai, que passei a minha infância ouvindo. Podem manter os nomes se quiserem. Essa história podia ser uma história das antigas ou uma história do Dia das Crianças. Poderia ser também, e talvez ela não seja sobre pais. Uhum. A maioria dessas histórias, infelizmente, não vi pessoalmente, pois não era nascido. Mas elas atravessaram a barreira do espaço-tempo através da fama absurda que possuem. E até hoje, sempre são repetidas nas rodas e naqueles encontros de família, onde você sempre encontra aquela tia chata que, felizmente, só aparece uma vez por ano. O meu pai, chamado por mim carinhosamente de Painho, como todo baiano de raiz chama o próprio pai. É. Isso aí. Acho que eu vou começar a chamar meu pai de Painho a partir desse ano. Esse vai ser meu presente pra ele. Ele vai ficar muito puto. Meu pai se chama Marcelo, obviamente, e na sua adolescência era conhecido por uma característica muito peculiar, a sua delinquência. Caramba! Denunciando já aqui o pai. É. Se vocês acreditam que nos ombros de todo ser humano habitam um anjinho e um diabinho, nos ombros do meu pai apenas o capeta estava presente. É legal essa hipótese que ele fez, né? Se as pessoas acreditam que nos ombros de todo ser humano habitam um anjinho e um diabinho. Ok, né? Se vocês acreditam, tá bom. O rapadura babada, o prepúcio mal cortado, o cê guarda o lugar na fila pra mim? Enfim, o geladeira descongelando. Meu pai, por ser muito maior que todos os amigos e possuir um espírito perturbador do inferno, levava todos ao limite físico e mental com suas brincadeiras extremamente pesadas, como jogá-los em bueiros recém-abertos, acabrunhá-los na porrada por bel prazer, quebrar seus membros em jogos de futebol brutais ou enfiá-los em buracos durante horas, ir embora, não contar a ninguém e deixar as mães dos garotos em estado de angústia, aflição e exasperação. Caralho, que cara escroto! Cara, ele era um babaca completo. Desculpa, Marcelo Júnior, mas o painho era um babaca completo. Caralho, não é maneiro. Não é assim, é só uma brincadeira. É o jeito dele. É. Caralho, cara. Minha avó sempre conta que foi muito rígida com ele e sempre o segurava para que os garotos revidassem, achando que o ensinaria alguma coisa. Caramba, a avó segurava ele para ele apanhar. Caralho. Mal sabia ela que fomentava o fogo do ódio naquele garoto. Entre as histórias mais malucas que eu vi, selecionei três que considero bastante engraçadas e que definiram mudanças na personalidade do meu velho. Tomara, né? História 1. O menino que sobreviveu. Quando era criança, Painho já despertava sua personalidade capaz de tirar Buda do sério e fazer Gandhi gritar Oxente. Gostaria de ver isso. Adorava testar a paciência dos outros seres humanos e o fazia principalmente com sua própria mãe, minha avó, Dona Conceição. Todo dia agradeço por não ter herdado nenhuma dessas características, e se não fosse muito parecido com ele, nem diria que sou seu filho, pois sou conhecido entre os meus amigos como o homem mais calmo do mundo, o que com certeza nunca definiria meu pai. Como mencionei anteriormente, o cara era genuinamente perturbado, e as práticas de violência com os filhos dos vizinhos sempre colocavam a coitada da Dona Conceição em situações muito complicadas e constrangedoras, pois era seu filho que estava sempre lá, engalfinhando a mão nos rostos dos amigos, entre aspas, e quase aleijando as crias alheias. Caralho. Totalmente babaca. Os amigos do meu pai até hoje comentam sobre como ele era assustador, e que uma vez, inclusive, segurou um deles de cabeça para baixo através de uma janela do segundo andar. Ele passou do nível de babaca para criminoso, né? Caralho. Tentativa de homicídio. É, psicopata. Nas diversas tentativas de empurrar a sua mãe ao limite, resolveu durante uma semana inteira examinar o instinto materno da mesma e saber até onde sua mãe iria para salvá-la do perigo. Como ele fez isso? Na verdade, ele conseguiu essa proeza de forma bem simples, mas muito eficaz, fingindo estar em situações entre a vida e a morte. Eu espero que seu pai tenha se recuperado aqui. A gente não viu o e-mail até o fim ainda, mas eu sinto dizer, mas o seu pai é um psicopata. É, que... E você provavelmente está correndo risco de vida nesse momento. Sim, e que forma de descobrir isso, né? Receber o diagnóstico via podcast. É. Ah, eu achei que era normal, todos os pais faziam isso. Não, cara. Não é. Continuando aqui. O perturbado esperava a Dona Conceição estar em seu momento mais sossegado, provavelmente tomando um chá ou conversando com outras mães, enchia os pulmões e gritava aos berros. Socorro! Socorro, mãe! Vou morrer! Me ajuda, mãe! E, logicamente, como apenas uma mãe é capaz de superar-se e romper qualquer barreira em virtude da salvação da vida de uma cria, como um animal frágil e encolhido demonstra força e brutalidade quando seu filhote está em risco, lá ia minha avó, desesperada e chorosa, só para encontrar seu filho, meu painho, envolto em gargalhadas que e risadas, filho da puta. Enquanto apontava o seu dedo indicador e alisava a barriga em pândego extremo. É. Essa descrição foi boa. É, né? Ele ria igual um personagem da Disney, né? Assim, sim. Se dobrando assim no chão e apontando para a pessoa de quem ele tá rindo. Igual o Patacôncio, assim. Patacôncio. Né? É. Esta mesma situação continuou a ocorrer durante toda a semana. Até que, já vacinada, minha avó simplesmente parou de atender ao chamado materno. Um dia, Dona Conceição estava com uma velha amiga conversando, quando ouviu mais uma vez os berros do meu pai a gritar por ajuda. Preparada, simplesmente ignorou. Cara, tomara que ele não tenha matado a mãe, cara. Que ia ser muito bad vibes logo no dia dos pais. Eu acho que eu não escolheria um e-mail em que ele matasse eu a sei mãe. Lá, cara, você sempre tem surpresas. É, esse aqui é uma surpresa já, né? Porque... É, exato. A amiga, completamente abismada, perguntou se ela não ajudaria e chegou a chamar minha avó de incompetente. Minha avó prontamente respondeu: ele faz esses troços aí, gosta de chamar atenção, daqui a pouco para. Os berros não pararam dessa vez e minha avó resolveu finalmente levantar apenas para evitar aquele olhar de péssima mãe que a amiga lhe lançava. Ao chegar no local onde meu pai estava, encontrou-o completamente ensanguentado e pendurado pela própria pele. Caralho! Ele havia tentado pular a cerca de arame farpado localizada no quintal da casa. Meu Deus! Ah, que beleza. Lembra que tinha uma novela que o cara costurou a pele inteira de volta? Lembro, era Renascer. Renascer, por isso que ele renasceu. Sim, porque ele perdia toda a pele e costurava ela toda de novo. Isso, e não ficou nenhuma cicatriz. Exato, melhor cirurgião plástico do mundo. Eu acho que esse é o crossover entre Renascer e Grey's Anatomy. Uhum. Foi um médico do Grey's Anatomy especialmente fazer essa cirurgia. Sim, o Dr. Sloan. Sim. O Dr. Sloan uma vez costurou a própria cara. Não ficou nenhuma marca. Demais. É muito talento. Uhum. Minha avó rapidamente o retirou daquele local de tortura. Soube que ele ainda apanhou depois. Nesse dia, meu pai aprendeu sobre a mentira. Tem duas coisas impressionantes nesse trecho da história. A primeira é que ele resolveu pular a cerca de arame farpado da própria casa. Então, ele pulou uma cerca de arame farpado por opção, sendo que ele podia dar a volta. Uhum. Que é demais, né? É. E segundo é que ele pulou de uma maneira que ele não se espetou, assim, e recuou. Ele se atirou e ficou pendurado pela própria pele. Ou talvez os pais dele mantivessem ele cercado numa gaiola de arame farpado. Ah, é verdade. Porque ele era alimentando com cabeças de peixe. É, e aí ele tentou escapar. Porque, inclusive, ele apanhou depois. É, o próximo passo foi ficar numa prisão toda de vidro. É a única saída que resta. História 2. O Hulk voador. Na sua adolescência, meu pai já era bem conhecido pelo seu jeito bruto e delinquente. E uma vez na escola em que estudava, em um de seus momentos marginais, ensaiava chutes destrambelhados. E em um desses movimentos, o seu tênis soltou do pé e subiu como um foguete. O cara chutava o ar do nada. Ele realmente era um psicopata. O óbvio aconteceu. A lâmpada principal da sala da diretora explodiu com impacto. Infelizmente para ele, foi logo denunciado por uma aluna que passava por perto e viu o ato. Pela sua fama, nem foi necessário questionamento, suspensão direto. Enfurecido e sabendo que levaria um esporro enorme da minha avó, decidiu que ao menos se vingaria. Olha que... Se vingaria de quem? Scroque. Da lâmpada? Menina que denunciou ele. Ah. Da menina que denunciou. Ah, painho. Passado alguns dias, voltando da suspensão, enquanto se dirige à escola, na esquina mais próxima, painho avistou uma garota longínqua, cuja silhueta lhe era muito familiar. Era ela, a garota que o denunciara. Ensandecido. Caramba, Rafael, que história bad vibes, cara. Dia dos pais, por quê? Por quê? Cara, porque os pais também têm defeitos. Tá bom, você não podia escolher uma história de pai sem defeito aqui? Você tá querendo trazer uma diversidade? Claro. Pais legais, pais psicopatas. Ensandecido e sedento por vingança, pegou a primeira coisa que viu pela frente. Lá estava o objeto perfeito, prostrado sobre a calçada. Um coco verde e brilhante, que apelidei carinhosamente de o Pequeno Hulk. Era exatamente o que meu painho precisava. Pegou o Pequeno Hulk com firmeza e, em uma trajetória precisa, digna de um quarterback, arremessou o objeto que descreveu uma parábola perfeita cortando o ar com a aerodinâmica que só a mãe natureza é capaz de garantir. Da mão do meu pai até a cabeça da pobre garota. Meu Deus, cara, ele matou a garota. Pequeno Hulk a salvou. O meu pai, com a vitória nas mãos, apenas saiu correndo e foi para mais um dia de aula. Infelizmente, ele era muito conhecido e sua fama o traiu. Ao chegar na escola, a diretora o esperava com uma garota do lado, que ele nunca havia visto na vida, e que visivelmente estava com a cabeça ensanguentada. Caramba, cara, que história escrota. Não é engraçado, não tá engraçado mais. Não é engraçado, mas ele se dá mal, né? Porque na hora que ele tava jogando os caras no buraco, vamos combinar que era até um pouco engraçado, no bueiro, assim, mas... Agora tá ficando agressivo demais, cara. Ele podia ter matado a garota. A garota, ao avistá-lo, prontamente aponta e diz, é ele. Ele é o garoto que atirou um coco em mim. Sim, ele acertou a pessoa errada e levou mais uma vez uma suspensão e um esporro em casa. Nesse dia, meu pai aprendeu que cocos nem sempre são a melhor solução e que não devemos confiar neles. Sério? Foi isso que ele aprendeu? É, não, ele tem que aprender que você não pode jogar coco nas pessoas, né? História 3, Marley e eu. Essa, entre todas as histórias, foi a única que, pessoalmente, pude ter o prazer de estar presente, o que me traz lembranças bem peculiares de meu pai se esgueirando por aí. Por algum motivo muito esquisito, painho e cachorros não se dão muito bem. É porque cachorros farejam psicopatas, né? Uhum. Os cachorros o temem, e ele amava levar os coitados ao estresse mental máximo. Tá aí, eu não sei porque eles não se dão muito bem. É. Dos cachorros que tinham medo do meu pai, o mais notável era ele, Marley. Ah, ele realmente chamava Marley. O cachorro da nossa vizinha, um chihuahua com estatura pequena, mesmo entre os chihuahuas. E que, além de tudo, era dotado de problemas cardíacos devido à idade. Tadinho. Para minha vizinha, ele era muito mais que especial, pois foi um presente deixado pela sua falecida avó. E o cachorro a havia acompanhado durante toda a sua vida. Marley era muito esperto e evitava meu pai de todas as maneiras imagináveis. Meu pai tentava bolar uma maneira de pregar uma peça e assustar o cachorro. Cara, que otário. E mais uma vez saciar a voz do dor de barriga na rua soando em sua mente. Uma vez, o pequeno doguinho estava em seu passeio matinal pela rua com toda a elegância desengonçada que só um chihuahua é capaz de demonstrar. Era um dia comum de semana. O doguinho sabia que meu pai não estava normalmente em casa em dias de semana, pois estava no trabalho. Mas desta vez, para a tristeza do canino, um predador posicionava-se à espreita. Meu pai estava de folga e resolveu tirar esse momento para irritar o cãozinho. Escondeu-se atrás de uma parede e esperou sua presa passar. E como um gorila maluco, saltou na direção de Marley e deu um berro com uma onomatopeia de surpresa. Eu tô aliviado dele não ter tentado matar o cachorro, esmagar ele com coco. Sim. O cachorro, vocês perguntam? A visão do seu maior predador fez o pequenino entrar em contato com seus instintos mais primitivos e caiu de costas duro, com as patinhas para cima, fingindo um estado de morte. O meu pai caiu em desespero, a sensação de que assassinar a sangue frio o tesouro de uma geração passada da nossa vizinha o fez tremer e quase chorar. Ah, ele podia muito bem ter feito isso, otário. Começou a tentar reviver o cachorro, e tenho a vaga lembrança de vê-lo tentar uma respiração boca a boca, o que foi bem engraçado. É tipo o filme do Adam Sandler, né? Fazer boca a boca no chihuahua. Do bem estilo. É. Não foi, sim, engraçado, cara. Essa história não é nem um pouco engraçada. Quando ele finalmente desistiu de suas tentativas fúteis e se virou para procurar ajuda, Marley percebeu uma oportunidade de fuga e saiu correndo o mais rápido possível, salvando a própria vida. Painho foi enganado por um chihuahua, menor que um chihuahua normal. Nesse dia, ele aprendeu sobre a coragem dos covardes e que não se pode superar os cachorros hoje em dia. Afinal, eles conseguem colocar a boca no próprio rabo e nós não. Espero que tenham gostado do e-mail, feliz Dia dos Pais e um abraço. Cara, eu não queria falar pra você isso no Dia dos Pais, mas o Painho não é um cara legal, cara. É, ele não é legal, mas sabe quem que é realmente legal nessa história? O Marley. O Marley, não, o Marley foi o melhor, cara, mas ele só teve instinto de sobrevivência. Ele podia muito bem ter morrido do coração, tadinho. Cara, mas ele se fingiu de morto, não caindo normalmente. Ele botou as patinhas pra cima, pra ficar bem caricato. Posso ler a próxima? Lê a próxima aí. Essa história se chama Thomas Jefferson. Boa noite, pessoas incríveis do GugaCast. Tudo bem com vocês? Meu nome é Joana, tenho 24 anos e sou de Bauru, no interior de São Paulo. Você sabia, Rafael, que em Bauru, no interior de São Paulo, foi inventado o famoso sanduíche Bauru? Sim, eu sabia. Mas o que eu sei de melhor é que uma pessoa no Twitter me chamou a atenção que a gente falou num programa anterior, que a gente contou a história de uma pessoa que foi do Brasil pra Irlanda. Uhum. E que ela esqueceu o passaporte em Bauru. Uhum. E aí a gente ficou desesperado, né? Porque Guarulhos é muito longe de Bauru. E depois, ela conta que na Irlanda, ela teve que se deslocar de Dublin até o condado de Kerry. Uhum. E eu falei, ah, provavelmente é mais perto do que Bauru de Guarulhos. E a pessoa teve o trabalho de medir e ela, de fato, comprovou que Bauru é mais longe de Guarulhos do que o condado de Kerry de Dublin. Porra, Bauru é longe pra caramba, cara. E quente pra caramba. Mas eu acho que o nome do Bauru, eu acho que o Bauru não foi criado em Bauru. Ele foi criado por um cara cujo apelido era Bauru porque ele era bauruense. Esses são os melhores apelidos, né? O cara se chama Bauru. Mas é muito bom, mas o mais impressionante é que ninguém mais fala Bauru. Não tem... Em São Paulo ainda rola você ir na cantina da escola e falar que era um bauruzinho, que é um enroladinho de queijo e presunto, com tomate. Mas fora de São Paulo ninguém mais usa o termo Bauru pra se referir a um misto quente que vem com tomate. Cara, a palavra Bauru pra mim já perdeu o sentido nesse momento. E o verdadeiro Bauru, ele não é só um misto quente com tomate, ele é uma mistura de queijos fundidos, roast beef e sim, tomate. No pão francês. É, eu já ouvi isso. E nunca comi o verdadeiro Bauru. Pô, a próxima vez que a gente vem em São Paulo, a gente vai lá comer o verdadeiro Bauru. Boa. Hoje eu vou contar pra vocês o motivo pelo qual o abraço é a coisa mais importante pra mim e porque me deu muito medo achar que nunca mais iria abraçar meu pai. Será que o pai dela é o Bauru? Pode ser. Minha relação com meu pai sempre foi incrível. A gente andava de bicicleta, soltava pipa e brincava de Barbie enquanto ele estava aqui em Bauru, já que ele trabalhava com câmeras frigoríficas e sempre viajava a trabalho. Informação importante. Talvez, em algum momento, ele estivesse na capital criando Bauru. E sendo apelidado de Bauru. Sim. Em uma nada bela noite de julho, em 2004, meu pai estava trabalhando em Jundiaí, em um mercado X. Ele estava trabalhando desde as 7 da manhã e eram cerca de 22 horas, na câmara frigorífica. Bom, pelo menos ele não estava suando. Ao contrário de boa parte da população de Bauru. Sim, pelo menos ele trabalhava no ar-condicionado. Os horários de trabalho e as jornadas eram bem bagunçadas e sempre haviam essas situações de trabalhar muitas horas para diminuir o tempo durante a obra. Muitos operários, cansaço, pressa para ir embora. Imagina se acontece um erro ali. Aconteceu. Caramba, Rafael, sério, vai ter... Tudo vai ser história bad vibes, é isso? Ah, Gustavo, é... Pai, né, cara, é emoção, emoção. Era cerca de 23 horas, quando um dos operários que cuidavam dos andaimes se descuida... Ah, meu Deus, cara, sério mesmo, Rafael? E acaba derrubando uma das chapas, estrutura que vai nas câmeras, e são feitas de um sanduíche de isopor. Ela falou sanduíche e me lembrou Bauru. E um sanduíche de isopor e uma chapa de ferro, pesando normalmente 150 quilos. E ela cai em cima do meu pai. Isso, caiu uma chapa de 150 quilos de ferro na cabeça do meu pai. Podia ser 150 quilos de isopor, ia doer no mesmo tanto. É, se caísse tudo junto, né, concentrado. O resultado dessa jornada cansativa de trabalho deixou meu pai, que antes era ativo e subia até no telhado, paraplégico. Ah não, Rafael. Gustavo, a vida é assim. A gente recebeu muitas histórias trágicas. O que quer dizer que, a princípio, ele só movia os olhos. Meu Deus. Mais que paraplégico, né? É. Eu tinha 9 anos. Não tinha maturidade alguma para lidar com aquilo tudo que estava mudando nossa vida. E, claro, a depressão me visitou na época. Nos mudamos da nossa amada casa para a sala da casa dos meus avós, para que eles conseguissem ajudar minha mãe a cuidar do meu pai naquela situação. Eu sempre fui uma pessoa dos abraços. Eu amo e, desde pequena, gostei de abraçar todo mundo que amo. Com meu pai, era tradição sair correndo para abraçar. A Joana, de 9 anos, achava que nunca mais iria conseguir abraçar o papai, já que ele não se mexia mais. Em um domingo, eu estava brincando próximo à cama de hospital que ele ficava na sala da vovó, e ele me chamou. Pediu para que eu ficasse perto dele na cama e me chegasse nele. Papai jogou o braço com todo o esforço do mundo, e naquele dia, depois de meses, ele me abraçou. Caramba! Esse é o mais memorável abraço da minha vida. Não foi apertado, mas foi o mais aconchegante da vida. A criança que achava que nunca mais iria ter o abraço do pai, novamente ganhou um abraço do pai. Aí, diz aí, agora fala mal da minha história. Maior momento emocionante, cara, de todos. Nossa, cara, que triste. Não é triste, é tocante. É, é. É o que os pais fazem, cara. É isso. Essa foi a história de como eu ganhei o primeiro abraço do meu pai depois do acidente. Hoje ele está bem, a fisioterapia funciona e ele é cadeirante. Até dirige um carro adaptado e é super ativo. Desculpem se a história está sem detalhes ou mal escrita, mas é uma parte da minha vida ainda bem dolorida, mas que eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Muito obrigado a vocês, Guga, Rafa e Caio, por toda a dedicação e carinho. O programa de vocês é muito importante na minha vida. Um beijo, Joana. Caramba, Joana. Que bom. Que bom que, dentro de uma situação tão trágica, ele conseguiu se recuperar desse tanto. E manifestar o carinho, né? É. Que é o que foi bonito. Foi bonito mesmo. Foi bonito. A história 3 se chama Alexander Hamilton. Olá, meninos. Alexander Hamilton. Que é o melhor nome de Founding Father, é Alexander Hamilton. Eu acho mais legal o Sam Adams, porque ele é uma cerveja. Ah, é. E junta, né? Parece que é um nome só, Sam Adams. É, verdade. É Samuel Adams, na verdade. Ah. Desculpa estragar isso pra você. É, eu gostava. Bom, mas esse nome não é melhor do que o nome da ouvinte. Ela se chama Prisca, tem 32 anos, mora em Niterói e é membro da molha mais feliz da internet. Obrigado. Mas essa história não é sobre mim. Essa história é sobre um champanhe comprado por um pai para celebrar o nascimento de um filho. Pode manter todos os nomes, porque é uma homenagem para duas pessoas sensacionais, Bahal e Mary, os pais do meu marido, Leandro. A minha sogra Mary, ou Mari, tinha um cisto no ovário e não podia engravidar, e demorou anos para ela aceitar que nunca realizaria o sonho de ser mãe. Com mais de 30 anos, ela começou a namorar o Raimundo Nonato Bahal, ou só Bahal, como todos o chamavam. A relação era um tabu, porque ele era chefe dela e também 20 anos mais velho. Aí, é ok já, vai. É, tá não, bom. Esse tabu meio que já... Ó, ela tinha mais de 30 anos, então não é que tipo ela era uma recém-adulta, né? Ela tinha mais de 30 e ele tinha mais de 50. É isso aí, tá tudo bem. Tá certo. Bahal já tinha 6 filhos adultos de casamentos anteriores. E como Mari, ou Mary, não poderia engravidar, prevenção não era um problema. Até que, contra todas as chances, ela engravidou, de forma natural, aos 39 anos. Sempre, né, cara? Sempre que você desiste, acontece. É. Foi um milagre. Toda a família ficou emocionada. E o Bahal pai saiu para comprar um verdadeiro champanhe francês para celebrar o nascimento do mais novo Bahal. É assim que tem que ser. Se hoje em dia uma garrafa dessa é cara, imagina para um casal de classe média na década de 80. Ah, eu imagino. Deve ter custado, assim, tipo, 47 milhões de cruzeiros. Sim, sim. E ele ainda ficou feliz porque no dia seguinte custava 60 milhões de cruzeiros. Sim, é verdade. Se ele comprou de manhã, era 47. De noite já era 60. E se ele aproveitou e comprou um pão, né? Ele comprou, sei lá, 10 pães, deve ter custado só 8 milhões de cruzeiros. É. Mas a vida, que antes tinha dado uma volta positiva, mostrou seu lado negro. E o Raimundo infartou e morreu no 7º mês da gravidez da Mary, ou Mari. Meu Deus, cara. Caramba, Rafael, pô. Cara, histórias de pais são assim. Seu último pedido foi que ela cuidasse bem do menino. A gravidez, que já era de risco, ficou muito mais complicada. Mas no dia 23 de setembro de 1975, nasceu o mais novo Barral, o Leandro, com muita saúde e cercado por sua mãe, avó e 6 irmãos amorosos. E o champanhe? Bem, ele ficou esquecido na geladeira. E Mary, ou Mari, decidiu que abriria a garrafa quando conseguisse registrar o menino com o sobrenome do pai. Naquele tempo não existia DNA. Eles não eram casados e ela demorou quase um ano e muitas audiências com a presença de todos os 6 Barral para registrar o menino com o sobrenome do pai. Caramba, eu ia dizer que não era difícil, que não tinha motivo para abrir o champanhe, mas se era difícil assim, tudo bem. Mas, no dia do registro, nem toda a família estava no cartório, então guardou-se a garrafa para o aniversário de um ano do pequeno Barral. Foi muito complicado para Mary, ou Mari, criar esse filho como mãe solteira, mas ela fez com muito amor e dedicação. Tanta que organizou o aniversário mais memorável que conseguiu para celebrar o filho. E a garrafa de champanhe ficou esquecida na hora dos parabéns, porque o aniversariante não queria de jeito nenhum usar a roupinha de palhaço que ela tinha mandado fazer. Ah, mas que sacar a roupinha de palhaço também. Eu também ia estar protestando. Cara, se uma criança de um ano consegue perceber que não faz sentido você comemorar seu aniversário vestido de palhaço, é porque, enfim, é realmente muito complicado, né? É com um pedido de desculpas aqui aos amigos palhaços que ouviam o programa, mas cara, né? É. Daí pra frente, a garrafa, sempre gelada, virou um símbolo de esperança das comemorações da vida de Leandro. Ia ser aberta quando ele começasse a falar, quando andasse, quando entrasse pra escola, quando aprendesse a ler, quando se formasse no primeiro grau. A garrafa sobreviveu à formatura do ensino médio, à aprovação no vestibular, o primeiro emprego, à conclusão da faculdade e do mestrado. Em cada um desses passos, o champanhe era o símbolo do amor e da felicidade de um pai e das conquistas de uma mãe solteira que tinha realizado o maior sonho da sua vida. Quando eu e Leandro decidimos nos casar, quase 30 anos depois da compra da garrafa... Caramba! Mary, ou Mari, definiu que abriria a bebida no nosso casamento. Mas, Rafael, você que é um cara que entende de produtos de origem agrícola, é ok isso com champanhe? De 30 anos na garrafa, tá valendo. É, porque não tem mais isso, né, com bebida alcoólica. Pode tomar, né? Se tiver estragado, você vai sentir. É, cara, provavelmente estragou mesmo. Né? Não tem muita solução. O champanhe, especificamente, ele é produzido com o método champenoise, ou método tradicional, que a segunda fermentação é na garrafa, né? Mas aí, com o tempo, não tem jeito, né? Por mais que a rolha seja bem colocada e tal, vaza um pouco e tal, vai estragando a bebida. Mas tem gente que guarda vinho, assim, nas condições adequadas, na garrafa, por 80 anos e fica bom. Mas vinho é vinho, champanhe é champanhe. É verdade. É, champanhe é um tipo de vinho, né? Mas... É. É um vinho que sofreu a segunda fermentação, e nesse caso do champanhe, na garrafa. Por 30 anos. Por 30 anos. Mas, mais uma vez, a vida nos surpreendeu, e ela faleceu 15 dias antes da cerimônia. Ah, não, cara. É. Ah, não. Caio, entra aí e fala não você também. Ah, não. Ah, não, cara. Não, não, não. Porra. Leandro, arrasado, não quis nem olhar o champanhe. Nos casamos e foi a melhor decisão da vida. Decidimos que vamos finalmente estourar a rolha quando tivermos o nosso primeiro filho. Não, cara, abre logo o champanhe! Antes que mais alguém morra! Sabemos que provavelmente a bebida já estragou. Afinal, foram muitas mudanças, faltas de luz e anos passando de prateleira em prateleira de diversos modelos de geladeira. Mas será uma maneira de Raimundo e Mary, ou Mari, estarem presentes nesse momento com a gente. Os dois, que não planejaram um filho, mas que o amaram desde o início, sabiam que ele traria muitos motivos para comemorações. Ou talvez não vamos abrir. E a garrafa vai ser sempre um símbolo de conquistas vindouras e motivos para celebrar em família. Espero que gostem da história, vocês fazem nossos dias mais felizes. Feliz Dia dos Pais para os três, porque pai de gato também é pai, Caio. Ué, o Caio é pai de gato agora? É, eu acho que ele já foi, né? Ah, entendi. O Caio só é gato, ele não é pai de gato. A gente tem uma história parecida, né? Porque nosso avô deu uma garrafa de uísque pra gente quando a gente era criança. É mesmo? É. Eu não sei dessa história. Cara, quando eu tinha 12 anos e você tinha 13 ou 14, o pai da nossa mãe, o nosso avô, Aldo, deu pra gente de presente um uísque. Uhum. E ele escreveu na caixa do uísque Ele escreveu assim: para quando o coração estiver em festa. E assinou. Ah, que bonito. E eu guardei essa garrafa por 13 anos, até o dia que eu casei. Ah, que legal, e eu realmente cara. Tomei. Eu tomei mesmo no dia do meu casamento. Que uísque que era? Era um White Horse. Pô, legal, era um uísque legal. É, um uísque bacana. Porque o Voaldo curtia um Teachers numa boa. Sim, sim, ele pegou um bom, né? Pegou e falou, não, vou dar. Old Age, é. Mas eu não lembro disso, não. Ele deu pra você também, e no momento em que meu pai queria muito tomar um uísque, ele ficou pressionando a gente pra dar, e você foi lá e deu o seu uísque pra ele. Ah, tudo bem. Valeu a pena também. Você é um cara legal. Sim. Lê a história 4 aí, Mascavo. Essa história se chama George Washington. Aí, o mais importante pro final. Olá, Guga, Rafa e Caio. Primeiramente, queria agradecer por este podcast maravilhoso. É maravilhoso. Esse podcast emocionante, esse podcast dramático, mas ainda assim maravilhoso. Não, cara, esse podcast é maravilhoso porque as pessoas puderam homenagear seus pais com a história de vida deles. Isso é maravilhoso. Venha rir e se emocionar. É maravilhoso mesmo. Não, foi legal. Maravilhoso. Exceto o pai psicopata da primeira história, que foi meio tenso, mas... Não, naquela história, quem era maravilhoso era o Chihuahua. É, um brinde de White Horse ao pequeno Marley. Ao Chihuahua da primeira história. Esse podcast maravilhoso que me faz dar muitas risadas no trânsito ao ir para o trabalho. Meu dia começa muito melhor na companhia de vocês. O nosso também, muito obrigado. Moro em Brasília e adoro quando vocês trazem referências da nossa cidade. Mas fico com muita pena do Caio quando ele não entende nada. RS, RS. Cara, qual será o caminho que ela faz? Será que ela sai de Águas Claras, pega EPTG, passa pelo CIA e depois pega o Eixão? Esse seria um caminho ok, mas também seria bom se ela pegasse o parque da cidade pra evitar o setor policial. Seria. Ou, se ela mora, tipo, num dos condomínios da 23, ela vem pela Ponte Nova, passa por toda a Esplanada e depois entra na W3 pra chegar na Pioneira da Borracha. É, esse é um caminho bom também. Mas se ela mora no Lago Norte, ela tá enfrentando um trânsito do cacete, porque tá em obra por ali, no caminho do Lago Norte, quando junta com o Eixão no final da Asa Norte. Eu vi. Quem vem de Itaguá, Ceilândia, Samambaia, também pode vir pela estrutural e entrar lá por baixo, pela rua ferroviária. Sim, estrutural e pegar o viaduto Ayrton Senna. Sim. Escutando um episódio do Almanacão de Férias, ouvi vocês pedindo histórias pro Dia dos Pais e não resisti. Decidi que seria minha primeira tentativa de escrever uma boa história pra vocês. Amo quando vocês trocam os nomes dos personagens, mas como a história é pra ser uma homenagem, seria legal manter os nomes para o registro. Seria demais pedir pra vocês inventarem um apelido ou codinome após os nomes reais? Tipo Dani Bananinha? Claro! Claro, sem problema nenhum, Érica Bananinha. Está feito! O ano era 2016 e o dia era o segundo domingo de agosto, dia dos pais, e também o primeiro mêsversário da minha filha. Odeio a palavra mêsversário, eu também, e não vejo o menor sentido em fazer festa mês a mês para os bebês. Mas serve para ilustrar que minha bebê estava completando um mês de vida no dia dos pais. Peraí, eu quero fazer um disclaimer aqui. Eu também acho uma bobagem você comemorar cada mês dos bebês. Uhum. Mas a palavra mêsversário é maravilhosa. Não, eu acho o contrário. Eu acho que mêsversário é uma palavra horrorosa, mas você tem que celebrar cada mês, cara, porque viver é uma parada muito difícil. É mais quando você é um bebê. Então tem que celebrar mesmo. Que outra palavra tem primeiro um S, depois um V, e depois um R, e depois um S? Ah, não sei. Não sei. Somente mêsversário. O dia amanheceu tranquilo. E eu providenciei uma lembrancinha e cartão fofo para o meu esposo, o Marcos Bananinha, com a foto do meu primogênito. Eles são casados, né? É. Eles só podem ser bananinhas. Com a foto do meu primogênito, Leandro Bananinha, de 3 anos, e da Flávia Bananinha, recém-nascida. O filhote acordou o papai cantando a música que aprendeu na escolinha. Brincamos e depois fomos almoçar com meu pai para celebrar a data. Dia dos pais, mais normal e impossível. Cara, por favor... Ninguém vai morrer, né? Tomara que não, cara. Tomara que não. Vamos fazer uma corrente positiva aqui e torcer. No fim da tarde, lá pelas 17 horas, eu tô esfregando a cara, sabe? Quando você tá assim, tipo, ansioso, em desespero. Aflito, sei. No fim da tarde, lá pelas 17 horas, chegamos em casa cansados e necessitados de banho e cama. Certos de que o dia feliz já tinha praticamente chegado ao seu fim. não imaginávamos a aventura que viveríamos para fechar as comemorações com chave de ouro. Tá falando de fechar as comemorações, tá indo bem. No caminho de volta, Leandro aproveitou que o caminho da casa... Leandro Bananinha. No caminho de volta, Leandro Bananinha aproveitou que o caminho da casa do vovô Bananão era longo e adormeceu... Não, Bananão fica feio, né? Parece que tá xingando, cara. Aproveitou que o caminho da casa do vovô Banana era longo e adormeceu na cadeirinha do carro. Então meu esposo, o Marcos Bananinha, o colocou direto na cama, no quarto dele, quando chegamos. E fomos juntos para o banheiro Bananinha... Não, sério. E fomos juntos para o banheiro dar um banho na bebê Flávia Bananinha, enquanto o mais velho cochilava. Duas informações importantes para vocês entenderem o contexto do que virá. Peraí, ele tava falando que o caminho da casa do vovô Banana era longo. Então é muito possível que ele mora em Sobradinho e eles moram em Nazaçu. Isso. E aí foi uma boa pegar a Épia. Ou então vir lá pelo setor de embaixadas, talvez. Ah, é bonito por lá. É. Sempre bucólico. Uhum. Duas informações importantes para vocês entenderem o contexto do que virá. Informação 1. O Marcos Bananinha é um neurótico das correntes de ar, dos ventinhos frios, das frestas de portas e janelas e dos peitinhos que chiam. Info 2. Alugamos o apartamento em que estávamos cerca de 2 meses antes desse acontecimento. Cara, se for no sudoeste, venta pra caramba. 1 mês antes da Flávia Bananinha nascer. Grávidos de 8 meses e tendo vendido nosso apartamento pouco antes, tivemos que ser pouco seletivos na hora de escolher entre as opções que encontramos. Não tínhamos mais tempo. Resultado: nenhuma porta ou janela funcionava bem. As portas dos armários corriam sozinhas, as torneiras pingavam. Típico de apartamento para aluguel na região central de Brasília. Manutenção e zelo precários por parte dos proprietários e locatários. Fizemos vários reparos hidráulicos e elétricos antes de entrar. Mas não dava para reformar o apartamento inteiro, né? É, porque na região central de Brasília deve ter sido apartamento construído nos anos 60. Sim. Né? Ou na Asa Sul ou na Asa Norte. Ou na Asa Sul ou na Asa Norte. Porque se for os apartamentos mais novos, ou do Guará, por exemplo, do Sudoeste também, ele sempre tem aquele varandão enorme porque a varanda não paga imposto. E aí, tipo, tem uma varanda enorme pra você ir lá e construir suas próprias janelas depois. É. É uma coisa típica de Brasília também. E se esse cara mora na região central de Brasília e é um neurótico das correntes de ar, é um problema ele morar num apartamento com um combogó. Cobogó. Cobogó. Cobogó existe, pode procurar aí. Pois bem, entramos no banheiro e fomos nos revezando no passo a passo pra dar banho em uma recém-nascida, a Flávia Bananinha. É quase um evento. Esquenta a água, enche a banheira, checa a temperatura, pega a toalha, separa a roupinha do trocador, posiciona o sabonete líquido, instala a redinha de segurança nas bordas laterais da banheira, dá o grito de ok para o parceiro, que tira a roupa da criança, tira a fralda, enrola no paninho e traz pro banho. Meu Deus, cara, eu dava banho no Eric na pia. Não, e tirou a fralda aqui se a criança não tava suja, porque senão você tem que tirar a fralda, limpar, enrolar no paninho e levar pro banho. Cara, eu não fazia nada disso. Eu tinha um jeito de pegar ele assim, que era colocar o braço por baixo dele, segurar no outro braço e eu cravava meu braço ali, tipo, não sai. E aí eu dava banho nele, eu fazia isso sozinho. Caramba, e ele não escorregava? Porque você mexia com sabonete. Não, dava tudo certo, cara. Eu achava mó barato, inclusive. E depois de um tempo, assim, quando ele tava um pouco maiorzinho, eu fazia isso no chuveiro mesmo. Eu entrava no chuveiro pra tomar banho, aí a Patrícia vinha e me dava ele, aí eu pegava ele no colo, dava banho nele, tipo, no colo, assim, e devolvia. Não tinha nem banheira mais. Parabéns. E ele achava mó barato. Marcos Bananinha me entregou a Flávia Bananinha e eu comecei a dar o banho. Daí vem a hora em que as neuroses atacam. E ele vira o maluco das frentes frias, o maníaco da previsão do tempo, e começa o caça aos ciclones imaginários. Confere janelas, basculantes e tranca as portas. Eu só revirei os olhos e continuei meus afazeres, focando na criança. De repente, um barulho metálico no chão do lado de fora da porta, simultaneamente com um grito desesperado. Meu Deus do céu! À minha direita, o Marcos Bananinha, com uma das mãos tampando a boca e os olhos arregalados, e a maçaneta da porta na outra mão. A cara de pânico dele nunca saiu da minha mente. Estamos presos no banheiro. E ele sussurrou. E o Leandro Bananinha tá lá fora. Caralho. Nossa, cara. Aí virou filme de comédia, né? Virou, é. E é ruim que não dá pra arrombar, né? Porque a porta não abre pra fora. É. E eu, dando banho, continuei. Estava com uma recém-nascida pelada nas mãos. A Flávia Bananinha. Não tinha muito como ajudar. Só podia bancar a mãe calma e descolada, que tem tudo sob controle, o que não era bem verdade, pra não desesperar mais o Marcos Bananinha que, nessa hora, já tinha deixado a primeira lágrima cair. Bom, mas pelo menos não tava batendo vento. É, pelo menos isso. Eu disse, se acalma, nós vamos dar um jeito. Eu estou terminando de dar banho nela e nós vamos resolver. É, dá pra resolver. Confesso que naquele momento não entendi totalmente que não seria tão simples sair dali. Marcos tentava, totalmente em vão, achar algum equipamento nos armários do banheiro pra mexer no trinco da porta, nos ferrolhos, dobradiças. Missão impossível. Ó, esse é um bom caminho, você tira as dobradiças, porque ela tá fechada pra dentro, então você consegue ver a dobradiça. E você tipo, empurra aquele pino da dobradiça pra fora e arranca a porta. Exato, eu já fiz isso. É, também já fiz. Missão impossível. Se fosse o MacGyver, talvez. Tínhamos grampos de cabelo, sabonete, escovas de dente, patinho de borracha. Olha aí, com grampos de cabelo... Ó, vou te falar, hein, como fazer. Com grampo de cabelo, você usa ele como se fosse um prego pra você conseguir acessar o pino da dobradiça da porta. Entendeu? Sim, e bate nele com o cabo da escova de dente. Você pega a escova de dente, exato, e bate nela. E pra não machucar a mão, você ainda usa o sabonete pra bater na escova de dente. Boa. Enquanto isso, você segura o patinho de borracha pra te dar um apoio moral. Mas pra nós, sem chance. E como a porta abria pra dentro do banheiro, nenhum golpe de Karate Kid seria eficaz naquela situação. O golpe do Karate Kid, né, o Crane Kick, não ia ser eficaz em nenhuma situação. Ah, seria eficaz, sei lá, pra levantar o moral. É, também. Toda vez que eu fico nervoso, eu faço Crane Kick. Isso. Nessa hora, eu já tinha tirado a Flávia Bananinha da água, enrolado ela na toalha e sentado calmamente na tampa do vaso sanitário com ela no colo, dando mamar pra garantir que o choro de um recém-nascido com frio e fome não desestabilizasse mais ainda o drama que estávamos vivendo. Pô, foi bem inteligente isso, hein? É. Manter a criança calma. Muito esperto. Parabéns. Parabéns, Érica Bananinha. Dois adultos e um bebê presos no banheiro. Uma criança de 3 anos presa no apartamento no escuro, porque essa hora o sol já estava se pondo e não havia nenhuma luz acesa na casa, num fim de tarde de domingo de Dia dos Pais. Falei pra ele ir pra janela do banheiro. No terceiro andar, era até viável alguém ouvi-lo. E nosso prédio era o último próximo de uma parada de ônibus numa avenida grande de Brasília, o Eixinho Sul, claro. Porra, então ela mora na 100 ou nas 200. Isso. Torcemos, a gente tá triangulando bem ela aqui, ó. A gente já sabe que é ali pela 103, 203. Torcemos pra alguém ouvir. A janela era bastante alta e apesar de 1,91m de altura, o Marcos Bananinha precisava pular a cada grito na janela. Ele saltava e gritava: socorro! Ajuda! Socorro! Ajuda! Detalhe, ele gritava na janela, mas nosso maior receio era o Leandro Bananinha acordar com os gritos. Como seria manejar uma recém-nascida no peito, um marido desesperado no banheiro e uma criança de 3 anos do lado de fora sozinha no escuro? Eu só pedi a Deus que ele continuasse dormindo tranquilamente. De repente, alguém que passava por baixo do pilotismo do prédio para chegar à parada de ônibus, ouviu e gritou de volta. Ufa, já era o começo da possibilidade de salvamento. O Marcos Bananinha pediu para chamar o zelador e gritou um a um os números do telefone da minha mãe, que mora no que bloco beleza. Em frente ao nosso. Pô, mas foi bom, cara. Foi um negócio andou aqui. O cara chamou o zelador, veio o zelador. Aí ele falou, ó, liga na minha mãe. Não, peraí. Liga na minha mãe. 2, 4, 5. É, mas tem duas coisas aí. A primeira é se ele lembrasse o telefone da sogra, que nem sempre é o caso, né? Hoje em dia com o celular você não lembra o telefone de ninguém. É, verdade, verdade. E outra coisa que podia acontecer era ser um celular já com 9 dígitos. Uhum, é. Aí ele ia gritar 9, aí ele ia falar 9, é o 9, é o 9 que tem antes. É 9 ou 9, 9? É 9, 9, 9, 9, 9, não, 9, 9. Então, peraí. Pediu pra avisá-los que estávamos presos com o bebê e que o maior estava do lado de fora, que precisávamos de um chaveiro urgente. E eu me perguntando, por que ainda não fiz cópias da chave do AP para os familiares? Se minha mãe tivesse a chave, abriria a porta do AP, encaixaria a parte caída na maçaneta do banheiro e estaríamos livres, simples. Mas, com a correria do fim da gravidez, mudanças de AP e nascimento da bebê, fazer cópias de emergência das chaves ficou para o segundo plano. Pois é, precisávamos de um chaveiro após as 18 horas no domingo de Dia dos Pais. Era muito óbvio que não seria tarefa fácil achar um disponível. O zelador conseguiu ligar para minha mãe, mas um telefone sem fio acabou gerando mais uma confusão. Ao invés de tentar um chaveiro urgente, minha mãe entendeu que o netinho de 3 anos estava do lado de fora do apartamento. E a prioridade... Vamos deixar o menino aqui fora enquanto a gente vai lá dar um banho. Pois é, porque ele gritou, né? O menino, tô preso. No banheiro. E o menino? Tá do lado de fora. Ele falou, beleza. Ligou e falou, ó, o menino certo. Tá do lado de fora. Não foi o telefone sem fio que deu errado. A prioridade lógica dela foi localizar o garoto e não nos salvar da prisão sanitária. enquanto ela subia e descia as escadas do prédio e corria gritando atrás do garoto desaparecido, que na verdade estava cochilando em sua própria cama, nós estávamos aguardando um chaveiro que ainda nem havia sido requisitado. Quando ela parou finalmente para gritar de volta na janela, aos prantos, dizendo que não estava achando Leandro, Bananinha, e já dando neto por raptado, o Marcos Bananinha conseguiu explicar que ele estava bem, cochilando dentro do apartamento. Não! Eu quis dizer que o Leandro tá cochilando no quarto dele! Daí, finalmente, começaram as tentativas de localizar um chaveiro. De todos os contatos que tinham à mão, nenhum chaveiro disponível. Nenhum de plantão. Soube que rolou até pedido de socorro e telefones de chaveiros no grupo de WhatsApp da família, o que levou uma tia e dois primos para debaixo do meu bloco para ajudar na reunião de salvamento. Por fim, minha mãe concluiu que era melhor chamar os bombeiros, porque esses deviam dar plantão no dia dos pais. O bombeiro respondeu: senhora, é melhor continuar tentando um chaveiro enquanto a gente não chega, porque na hora que a gente chegar, vamos simplesmente derrubar as portas do apartamento. O bombeiro sempre fala isso pra ver se você desiste. Ele fala assim: eu vou, mas eu vou chegar lá e vou derrubar. Por milagre, conseguiram um santo chaveiro que chegou antes dos bombeiros, abriu as portas e deu o melhor presente de dia dos pais que meu marido, o Marcos Bananinha, podia receber. Leandro Bananinha estava tão cansado que ficou dormindo o tempo todo e só acordou quando a multidão já tinha conseguido entrar. Imagina, o zelador, o cara que tava passando pra ir pra parada de ônibus, as tias e os primos, os bombeiros, o chaveiro. E a Dani Bananinha. E a Dani Bananinha. Dani Bananinha. E ficou sem entender nada. Flávia Bananinha e eu ficamos sentadas no vaso o tempo todo, com ela pendurada no peito, e o Marcos Bananinha, coitado, completamente desesperado. É, porque no momento que eles abriram a porta, entrou uma corrente de ar violenta, né? Foi. E aí ele foi proteger as costas, né? Na mesma semana, ele chamou a dona do AP para contar o ocorrido e reclamar da falta de manutenção das portas, janelas, tomadas, etc. E decidimos imediatamente mexer os pauzinhos para sair dali. Compramos outro apartamento e embarcamos na aventura de uma reforma. Porque você tem que fechar a varanda, né, e transformar ela num outro cômodo. Sim. O que já deu muita dor de cabeça e outros relatos hilários. Manda aí para o nosso programa especial de mudanças e reformas. Até hoje, o Marcos Bananinha não gosta nem de lembrar esse fato e continua paranoico com ventinhos. Eu vivo dando risada dessa história e me mantendo relativamente calma nas horas de estresse. Isso deve dar mais raiva, né? Ela acha graça. E quando ela tá contando a história e começa a rir, ele deve falar assim: não, para de rir que tá fazendo vento aqui em mim. Eu vou ficar doente. E agora o banheiro deve ter, tipo... Ele sempre deve ir com o telefone pro banheiro, né? E a caixa de ferramentas. É, a caixa de ferramentas fica embaixo da pia já. É, vamos deixar sempre um alicate junto de cada porta. Espero que tenham gostado do relato. Fica a homenagem ao melhor pai que meus filhos poderiam ter. E um desejo de feliz Dia dos Pais a todos. Obrigado, Érica Bananinha, família Bananinha. Parabéns. Tomem cuidado da próxima vez. Rafael, feliz Dia dos Pais pra você, cara. Pra você também, cara. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, eu queria te pedir para você recomendar a gente para quem você conhece. Fala para as pessoas ouvirem o GugaCast, porque ajuda a gente bastante. Agradecimentos especiais desse episódio para todo mundo que mandou histórias. A gente recebeu um monte de histórias legais. Não foi, Rafael? Sim, excelentes histórias. Só histórias bacanas. Parabéns pelos pais que vocês têm. Lembrando que você pode sempre mandar suas histórias sobre qualquer assunto lá pelo site gugacast.com/contato. Esse episódio foi produzido por mim, Guga Mafra, com o auxílio do Beto Aragão, que cuida do nosso wiki também. A apresentação é minha e do Rafael Mafra, que tá aqui. Eu. O Rafael também foi quem fez a pauta. Eu de novo. E a edição é da gloriosa Maremoto, com a direção do Caio Corraine. Obrigado de novo por ouvir a gente e adeus. Adeus. Vamos fazer um concurso de gargarejo? Qual que é? Quem gargareja por mais tempo? Quem consegue fazer mais tempo. Vamos, agora. Um, dois, três e... Acho que você ganhou. Yes! Eu fiquei fazendo gracinhas pra ver se eu fazia você rir, mas é difícil ser engraçado gargarejando.